Karaokê. Você canta, a gente toca. Eu quero aquela música assim. Eu quero ouvir. Toca aquela. Karaokê. Você canta, a gente toca. Eu quero aquela música assim. Welcome to the jungle. We got funny games. Guns N' Roses. Welcome to the jungle. Eu quero ouvir. I said, are you gonna be my girl? Pam pam pam pam pam pam. Jet, are you gonna be my girl? Toca aquela. Can't read my, no, it can't read in my poker face. Lady Gaga, poker face. Você ouviu? Karaokê. Você canta, a gente toca. USB, sua conexão com o mundo. USB, sua conexão com o mundo. Ô, véi, Rick Martin assume que é gay, meu Deus do céu. Tem como. Bruno Surfistinha convida Dentinho para o seu novo filme. Ah, meu Deus. Li no Twitter que o Jill morreu. Oremos. Aí a última notícia é o Tian. Anuncia a volta em julho de 2010. Depois de 9 meses, você vê o resultado. Amarra o tchan. Segura o tchan. Tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Você ouviu... USB, sua conexão com o mundo. Segunda voz. Segunda. Segunda voz. Segunda. Segunda. Segunda voz. Segunda. Segunda voz. Aqui no estúdio, Rodrigo, baterista das bandas Gloom e Hellbenders. Fala um alô pra galera aí, Rodrigo. Alô, alô, moçada. Boa noite, ouvintes da rádio. Rodrigo, como foi gravar com o André do Móveis Coloniais de Caju com a banda Gloom? Cara, foi bem bacana. Acho que a resposta disso vai ser bem legal. O André é um cara que já familiarizava com a banda, gostava da banda. E ele é um cara certamente reconhecido. Eu acho que foi legal e vai ser legal. O resultado disso tudo vai ser muito bacana. É difícil conciliar duas bandas de estilos diferentes? É, um pouco, porque cada um depende de um trabalho diferente, de uma dedicação diferente. Eu acho que o mais difícil ainda é conciliar as duas bandas com a rotina. Ter trabalho, faculdade, família. E as duas bandas estão tocando bastante, está sendo um pouco difícil. Que bom. Essa pergunta veio do nosso Twitter, @Yasmin quer saber. Rodriguinho, você é gay? Oh, não, não. Posso provar que não. Se você não quiser descobrir, a gente pode dar um jeito. Muito obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Valeu, galera. Obrigado aí, ouvintes. Beijinhos. Você ouviu... Segunda. Segunda voz. Segunda. Segunda voz. Segunda. Segunda voz. Fosforopédia. Fosforopédia! Esse final de semana aconteceu mais uma edição do festival Bananada, que contou com bandas como Black Drown Chalks, Hellbenders e Violence. As apresentações aconteceram no Bolshoi Pub, Metrópolis, Martin Sererê e o encerramento foi no domingo no Ambiente Skate Shop. Em setembro, acontece mais uma edição do Festival Vaca Amarela, um velho conhecido pelo público da capital goiana. A programação e infraestrutura garantem muita diversão e boa música para os presentes. Estão confirmadas as bandas MQN e Mugo. Para mais informações, acesse www.vacamarela.com.br. Acontece entre os dias 1º e 6 de junho a primeira mostra de artes cênicas de Jaraguá. O evento vai contar com apresentações de circo, teatro e dança. Para mais informações, acesse www.jaraguá.gov.br. Para mais informações sobre a agenda cultural do estado, siga a Fósforo no Twitter, @fósforocultural. Você ouviu... Fosforopédia! Primeira vez, e para todo mundo ouvir. Por sua primeira vez, e para todo mundo ouvir. MQN. Let it rock. Let it rock now, baby. Let it rock now. Mugo. Scream. Here I am. Black and Brown Chalks, My Favorite Way. Você ouviu? Por sua primeira vez. E pra todo mundo ouvir.